Vai segurando. DJ Dennis BH e MC Vini. Lança pra elas, DJ. Essa dança é diferente, vai mexer com a mente. Vai se jogando, mulher, deixando o clima quente. Vai descendo pra gente na pontinha do pé. Vai descendo pra gente, sabe como é que é. É o Denis que vai mandar pra elas. É o Vini que vai mandar pra elas. Pras novinhas da favela. Pra menina que é sapeca. Então joga, joga, joga. Sapeca. Pras novinha da favela. Pra menina que é sapeca.